A fecheiro 10, Deirdre Mayfair. O restauro que Anta planeara para a casa de Fastreet nunca foi levado a cabo. A piscina já estava nesta altura transformada num pântano de água estagnada, com limos e íris selvagens, com os seus repuxos forjentos a deitar água verde para a lama. As portadas voltaram a ser fechadas sobre as janelas no quarto principal do lado norte da casa. A tinta continuou a pular da alvenaria cinzento-violeta das paredes. A idosa Miss Flanagan, quase completamente cega no último ano, cuidou da pequena Deirdre até pouco antes do seu 5º aniversário. De vez em quando levava a criança a passear à volta do quarteirão num carrinho de verga, mas nunca atravessava a rua. Cortland ia lá no Natal. Bebia sherry na sala comprida na parte da frente da casa, com Millie Deer, Belle e Nancy. Eu disse-lhes que desta vez não aceitaria que me mandassem embora, explicou ele ao seu filho Pierce, que mais tarde contou à mãe. Não, senhor. Ia ver aquela criança com os meus próprios olhos, no dia do seu aniversário e no Natal. Ia pegar-lhe ao colo. Fez afirmações semelhantes às suas secretárias na Mayfair and Bayfair, que muitas vezes compravam os presentes que Cortland levava. Anos mais tarde, o neto de Cortland, Ryan Mayfair, falou nisso a um conhecido compreensivo, este investigador, numa recepção de um casamento. O meu avô detestava lá ir. A nossa casa em Metairie era sempre tão alegre. O meu pai dizia que o avô chegava à casa a chorar. Quando Deirdre tinha 3 anos, o avô obrigou-as a comprar a primeira árvore de Natal em todos aqueles anos. Levou um embrulho com enfeites para a árvore. Comprou as luzes no Cads and Best Of e pendurou-as ele próprio. É tão difícil imaginar que há pessoas que vivem nesse tipo de ambiente. Tenho pena de não ter conhecido bem o meu avô. Nasceu naquela casa, pense bem. E o seu pai, Julian, já era nascido antes da Guerra Civil. Nesta altura, Cortland era a imagem do pai, Julian. Fotografias de meados dos anos 50 mostram-no como sendo um homem alto e esguio, de cabelo preto, grisalho apenas nas têmporas. O seu rosto, cheio de rugas, era extraordinariamente parecido com o do pai, à exceção do facto de que os seus olhos eram muito maiores, fazendo lembrar os olhos de Stella, embora tivesse a expressão agradável de Julian e frequentemente o sorriso alegre deste. Segundo todos dizem, a família de Cortland amava-o. Os seus empregados adoravam-no verdadeiramente. E embora Amanda Grady Mayfair o tivesse deixado há alguns anos atrás, parece tê-lo amado sempre. Pelo menos assim o disse a Alan Carver em Nova York no ano em que morreu. Amanda chorou no ombro de Alan pelo facto de seus filhos nunca terem percebido porque é que ela tinha deixado o pai. Mas ela não lhes tencionava dizer. Ryan Mayfair, que conheceu Cortland, seu avô, durante pouco tempo, era-lhe absolutamente dedicado. Para ele e para o seu pai, Cortland era um herói. Nunca percebeu como é que a avó pôde desertar para Nova York. Como é que era Deirdre durante este período? Não conseguimos descobrir um único relato sobre ela. Durante os primeiros 5 anos, à exceção da lenda na família de Cortland, de que era uma garotinha muito bonita. O seu cabelo negro era fino e ondulado, como o de Stella e de Anta. Os seus olhos azuis eram grandes e escuros. Mas a casa de Fastreet ficou uma vez mais envolta numa escuridão impenetrável. Toda uma geração de pessoas que por lá passaram tinha-se habituado à sua fachada de aspecto proibitivo e abandonado. Uma vez mais, os operários não conseguiram fazer reparações na propriedade. Um pedreiro que estava a arranjar o telhado caiu por 2 vezes da escada e depois recusou-se a voltar. Apenas o jardineiro e o seu filho lá iam de bom grado, de vez em quando, cortar a relva infestada de ervas. À medida que as pessoas da paróquia iam morrendo, certas lendas relativas aos Mayfair morreram com elas. Outras histórias foram de tal forma deturpadas ao longo do tempo que se tornaram irreconhecíveis. Novos investigadores foram substituir os antigos. Não tardou que todas as pessoas que eram interrogadas sobre os Mayfair deixassem de referir os nomes de Julian, ou Catherine, ou Rémy, ou Suzette. Barclay, filho de Julian, morreu em 1949. E o seu irmão Garland, em 1951. Grady, filho de Garland, morreu no mesmo ano que ele, no seguimento de uma queda de cavalo, em Audubon Park. A sua mãe, Amanda Grady Mayfair, morreu pouco depois, como se não tivesse suportado a morte do seu amado Grady. Dos dois filhos de Pierce, apenas Ryan Mayfair conhece a história da família e encanta os primos mais novos, sobre muitos dos quais nada sabemos, com estranhas histórias. Irvin Dandridge morreu em 1952. No entanto, o seu papel já passara a ser desempenhado por um outro investigador de sociedade, uma mulher chamada Juliette Milton, que recolheu numerosas histórias ao longo dos anos de Beatrice Mayfair e de outros primos, muitos dos quais almoçavam regularmente com Juliette e pareciam não se importar com o facto de ela ser uma coscovilheira que lhes contava tudo sobre toda a gente e contava a toda a gente tudo sobre eles. À semelhança de Dandridge, Juliette não era uma pessoa particularmente perversa. Na realidade, nem sequer parece ter sido má. No entanto, adorava melodramas. Escrevia cartas incrivelmente longas aos nossos advogados em Londres, que lhe pagavam anualmente uma quantia igual à anuidade que era a sua única fonte de rendimentos. Como acontecia com Dandridge, Juliette nunca soube a quem é que fornecia todas estas informações sobre os Mayfair. E embora abordasse a questão pelo menos uma vez por ano, nunca insistia. Em 1953, passei a dedicar-me a tempo inteiro às bruxas Mayfair. Deirdre tinha na altura 12 anos. Ao mesmo tempo que ia traduzindo o diário de Petir, lia os relatórios contemporâneos sobre Deirdre à medida que estes iam chegando. Mandava aos investigadores todas as informações possíveis. Escavem bem, dizia. Contem-me tudo sobre ela, desde o princípio. Não há nada que eu não queira saber. Telefonei pessoalmente a Juliette Milton. Disse-lhe que pagaria bem quaisquer informações extra que ela conseguisse obter. O dossiê sobre as bruxas Mayfair tornou-se cada vez mais extenso à medida que eu ia trabalhando. Deirdre era um rosto para lá de um véu. Pelo menos durante os primeiros anos, Deirdre seguira as pisadas da mãe, sendo expulsa de escola após escola devido às suas palhaçadas e comportamento estranho, a perturbar as aulas e a ter estranhos ataques de choro que ninguém conseguia travar. Uma vez mais, a irmã Bridget Marie, nessa altura com 60 e tal anos, viu o amigo invisível em ação no recreio da escola de Santo Alfonso, encontrando coisas perdidas para a pequena Deirdre e fazendo voar flores pelo ar. As escolas do Sagrado Coração, das Ursulinas, de São José e de Nossa Senhora dos Anjos expulsaram todas a pequena Deirdre poucas semanas depois dela para lá ir. A criança ficava em casa meses a fio. Os vizinhos viam-na à solta no jardim ou a subir ao grande carvalho ao fundo da propriedade. Já não havia criados em Fir Street. Irene, filha da tia Easter, cozinhava e fazia as limpezas com regularidade e perfeição. Todas as manhãs varria os pavimentos ou as calçadas, como lhe chamavam. Às 3 da tarde viam-na a lavar a esfregona à torneira do Jardim das Traseiras. Nancy Mayfair era quem desempenhava as funções de governanta, gerindo a casa com modos bruscos e ofensivos. Pelo menos era o que diziam os moços de recados e os padres que de vez em quando lá iam. Millie Dear e Belle, ambas mulheres interessantes, se não mesmo belas, cuidavam das poucas rosas que cresciam junto ao alpendre lateral, que tinham sido poupadas ao abandono que agora abarcava a propriedade, desde o gradeamento da frente até ao muro das traseiras. Toda a família ia à missa das 9 da manhã, ao domingo, na capela. A pequena Deirdre, muito bonita, no seu vestido azul escuro, a marinheiro, e chapéu de palha com fitas. Carlota, com o seu fato saia-casaco de trabalho e blusa de gola subida. E as duas velhas senhoras, Millie Dear e Belle, vestidas muito elegantemente, com sapatos de atacadores de saltos altos, vestidos de sarja com rendas e luvas escuras. Com efeito, ao longo dos anos, Miss Millie e Miss Belle tinham-se tornado muito queridas pelos vizinhos. Iam frequentemente fazer compras juntas à segunda-feira, indo de táxi de First Street até ao Gus Meyer ou ao God Show, os melhores armazéns de Nova Orleans, onde compravam os seus vestidos cinzentos pérola e os seus chapéus com flores e véus e outros acessórios elegantes. As senhoras dos balcões de cosméticos conheciam-nas pelo nome. Vendiam-lhes pó de arroz e rouge em creme e perfumes Christmas Night. As duas senhoras idosas almoçavam ao balcão do D.H. Holmes antes de voltarem para casa de táxi. E eram elas, e apenas elas, que representavam a família de First Street em funerais, ocasionalmente em batizados, e até de vez em quando em casamentos, embora raramente fossem à missa nupcial. Millie Dear e Belle até iam ao funeral de outras pessoas da paróquia. E iam ao velório, se este se realizasse no Lonigan and Sons, que era perto. Iam à novena de terça-feira à noite na capela. E por vezes, em noites de verão, levavam com elas a pequena Deirdre, mostrando-se orgulhosas dela e dando-lhe pedacinhos de chocolate durante a missa, para ela estar calada. Já ninguém se lembrava de que havia qualquer coisa de errado com a doce Miss Belle. Com efeito, as duas senhoras idosas ganharam facilmente a amizade e o respeito do Garden District, especialmente nas famílias que nada sabiam sobre as tragédias e os segredos dos Mayfairs. A casa de First Street não era a única mansão bolorenta por detrás de um gradeamento enferrujado. Por outro lado, Nancy Mayfair parecia ter nascido e sido criada numa classe absolutamente diferente. A sua roupa era sempre sem graça. O seu cabelo castanho andava sujo e mal penteado. Seria fácil confundi-la com uma criada. Mas nunca ninguém punha em causa ela ser irmã de Stella, o que evidentemente não era. Começou a usar sapatos de atacadores quando tinha apenas 30 anos. Era com maus modos que pagava aos moços de recados, tirando o dinheiro de um velho porta-moedas, ou que gritava da varanda ao vendedor ambulante que se fosse embora. Era com estas mulheres que Deirdre passava os dias, quando não estava a tentar atrair as atenções numa sala de aula cheia, o que terminava sempre em fracasso e vergonha. Os mexericos da paróquia comparavam-na insistentemente com a mãe. Os primos diziam que talvez fosse a sua loucura congénita, embora de facto ninguém soubesse se ela era louca ou não. Mas para aqueles que observavam a família mais de perto, mesmo à distância de muitos quilómetros, foram aparentes desde muito cedo certas diferenças entre mãe e filha. Enquanto Anta foi sempre muito esbelta, esquiva por natureza, houve algo de rebelde e indiscutivelmente sensual em Deirdre Desde o princípio, os vizinhos viam-na frequentemente a correr como uma Maria rapaz pelo jardim. Com 5 anos, subia até ao cimo do grande carvalho. Por vezes escondia-se nos arbustos, ao longo do gradeamento, para assustar deliberadamente as pessoas que passavam. Aos 9 anos, fugiu de casa pela primeira vez. Carlota telefonou a Cortland em pânico. Depois chamaram a polícia. Uma Deirdre enregelada e a tremer acabou por ser encontrada no alpendre da frente do orfanato de Saint Elizabeth, em Napoleon Avenue, dizendo às irmãs que era amaldiçoada e que estava possuída pelo demónio. A seu pedido, tiveram de chamar um padre. Cortland e Carlota foram-na buscar para a levarem para casa. Excesso de imaginação, disse Carlota. Esta frase tornar-se-ia um chavão. Um ano mais tarde, a polícia encontrou Deirdre a vaguear no Bavo St. John. No meio de uma tempestade, a tremer e a chorar e a dizer que tinha medo de ir para casa. Durante 2 horas, contou mentiras à polícia sobre o seu nome e família. Era uma cigana que tinha chegado à cidade com um circo. A mãe tinha sido assassinada por um domador de animais. Ela tinha tentado suicidar-se com um veneno raro, mas tinha sido levada para um hospital na Europa, onde lhe tinham tirado o veneno todo das veias. Havia qualquer coisa de extremamente triste e louco naquela criança, disse mais tarde o agente da polícia ao nosso investigador. Estava a falar absolutamente a sério. E subitamente os seus olhos azuis ficavam com uma expressão enlouquecida. Quando o tio e a tia chegaram para a levar, nem sequer olhou para eles. Fingiu não os conhecer. Depois disse que eles a acorrentavam e fechavam num quarto no cimo da casa. Aos 10 anos de idade, Deirdre foi mandada para a Irlanda, para um colégio interno, recomendado por um padre da Catedral de St. Patrick, e que era natural da Irlanda, o padre Jason Power. Os mexericos no seio da família diziam que tinha sido ideia de Cortland. O avô não a queria cá, comentou mais tarde Ryan Mayfair. Mas passado 1 mês, as freiras de County Cork mandaram Deirdre para casa. Durante 2 anos, Deirdre estudou com uma preceptora chamada Miss Lambton, uma velha amiga de Carlota, do Sagrado Coração. Miss Lambton contou a Beatrice Mayfair, que vivia em Esplanade Avenue, na parte baixa da cidade, que Deirdre era uma rapariga encantadora e muito inteligente, mas tem demasiada imaginação, e é só isso que há de mal nela, bem como o facto de passar demasiado tempo sozinha. Quando Miss Lambton se mudou para o norte para casar com um viúvo que conhecera durante as férias grandes, Deirdre chorou durante muitos dias. No entanto, mesmo durante estes anos, havia discussões em First Street. As pessoas ouviam gritos. Deirdre saía frequentemente de casa a chorar. Subia ao carvalho até estar fora do alcance de Irene ou de Miss Lambton. Por vezes ficava lá em cima até já ser noite. Mas com a adolescência, operou-se uma mudança em Deirdre. Tornou-se reservada, secretiva. Deixou de ser Maria rapaz. Aos 13 anos, era muito mais voluptuosa do que Anta alguma vez fora em adulta. Tinha o cabelo comprido e usava risco ao meio, preso com uma pequena fita azul clara. Os seus grandes olhos azuis tinham sempre uma expressão desconfiada e ligeiramente amarga. Na verdade, a rapariga tinha um ar magoado, dizia-se na paróquia quando a viam na missa ao domingo. Era já uma linda mulher, disse uma das matronas que ia regularmente à capela, e aquelas senhoras não sabiam, vestiam-na como se ainda fosse uma criança. Os mexericos que corriam no meio jurídico revelavam outros problemas. Uma tarde, Deirdre entrou derrompante na sala de espera contígua ao gabinete de Cortland. Estava histérica, disse mais tarde a secretária. Esteve a gritar e a chorar lá dentro com o tio durante uma hora. E digo-lhe ainda outra coisa. Uma coisa que só reparei quando ela já se ia embora. Os sapatos que trazia calçados não eram do mesmo par. Tinha um sapato castanho de atacadores e um sapato raso preto. Creio que não se apercebeu. Cortland levou-a à casa. Não sei se ele terá reparado. Nunca mais a vi depois disso. No verão, antes de Deirdre fazer 14 anos, fui levada de urgência para o novo Mercy Hospital. Tinha tentado cortar os pulsos. Beatrice foi vê-la. Aquela rapariga tem uma fibra que Anta simplesmente não tinha, disse ela a Juliette Milton. Mas precisa de conselhos femininos sobre certas coisas. Queria que eu lhe comprasse cosméticos. Disse que só tinha entrado nos armazéns uma vez em toda a sua vida. Beatrice comprou-lhe cosméticos e levou-lhos ao hospital. Mas disseram-lhe que Carlota tinha proibido todas as visitas. Quando Beatrice telefonou a Cortland, ele confessou que não sabia porque é que Deirdre tinha cortado os pulsos. Talvez apenas quisesse ir-se embora daquela casa. Nessa mesma semana, Cortland tratou da ida de Deirdre para a Califórnia. Foi de avião para Los Angeles. Ia para a casa da filha de Garland, Andrea Mayfair, que tinha casado com um médico de Cedars, a Lebanon Hospital. Mas, passadas 2 semanas, Deirdre já estava de novo em casa.